哎，你好。 Estimativo, inicialmente mantém a vertical do farol de Itapuã, aguardando o ajuste no 0 no 7. Tem o tráfego para pouso aproximando para o 1-7. O hotel de Matango. Hotel de Matango vai manter aqui no Itapuã. Juliette Golf, confirme visual com campo. Afirmativo, tá visual com campo, Juliette Golf. Chame a torre no noite decimal 6. 118.6, torre Juliette Golf. Torre Salvador, o Papa Romeu, Juliette Golf. Papa Romeu, Juliette Golf, o ajuste no 0, no 7, da presente autorizado final do 1-7, reporta final de 2 milhas, Juliette Golf. Reportará 2 milhas o Juliette Golf. O Juliette Golf após o pouso, qual pátio? Pátio 4 junto ao hangar da Day. Enter. Lima Papa Mike, copiou o controle? Negativo, senhora. Mike não copiou o controle. Lima Papa Mike, o senhor vai prosseguir via litoral para Serra November Lima e Uniforme, confirme? Afirmativo, prosseguindo para Serra, November, Lima, Uniforme, via litoral, 1000 pés da GL. Gente, 1000 pés. Então, nesse caso, o senhor vai entrar na terminal Aracaju, confirme? Afirmo. Confirme estimado para terminal e... apenas estimado para terminal. ...do vento pela direita da 1-7 e reportar cruzando o final do 1-0. É para dar a cruzando a 1-0, vai iniciar o hotel de Matango. Confirmando o circuito pela direita da 1-7, ok? Circuito pela direita da 1-7. Final de 2 milhas, o Juliette Golf. Gente, Juliette Golf, avistado, autorizado pouso na 1-7, o vento 1-0 graus com 0-9 nós. Gente, pouso autorizado na 1-7, Juliette Golf. Tá de Matango na vertical da torre agora. Em Matango, confirme a instrução dada pela torre. Uma perna do vento pela direita da 1-7. Não era nem pra cruzar o eixo da 1-7. Confirme. Tá na direita, senhor. Tá na direita agora, através da torre. Pois é, através da torre já tá à esquerda, o circuito padrão. O circuito não padrão é pela direita da 1-7. Ok, tô pela direita agora. Reporte visual com os cirros agora, final da 1-7. Já tô visual com mesmo na final. Sim, reporta na final para pouso no RMAL, o Hotel de Matango. Hotel de Matango na final, chamará. Centro Recife no 25 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325. O voo 983, bom dia. Bom dia. Web 75728, décimo mantém 2000 pés. O ajuste no 0 no 7, correção, no 0 no 6. Reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Para 2000 pés, no 0 no 6, reportar estabilizado no X-Ray da 1-0, 5728. Salvador, o Oceané 6140.2, puxa acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi. Autorizado backtrack, reporta livrando, parte 4, Juliette, Juliette Golf. O hotel em Matango reporta no solo controlado. Controlado, controlado, hotel em Matango. Papa Mike, caso ao ingressar na terminal Aracaju seja negativo o contato com este controle, com aquele controle, o senhor, por gentileza, evite de cruzar a final do procedimento de Aracaju. Afirmativo, Lima Papa Mike. Juliette, Juliette Golf, bom dia. Gente, 57 é o solo, frequência livre, hotel em Matango. Confirmando? Eu acho que foi uma prova. Faz que encontra-se. O faz que o senhor encontra? De acordo com o dado gestante, estamos no pátio da Caixa. Controle 572, antes dando a formação, boca direita pro 0700. Diz a critério, 5728, reporta na Pro de Duna. Reporta na Pro de Duna, 5728. 7, curva esquerda, Pouca Caju é a saída, o controle opera em 1208, aciona 5073, coteja. Papá Romeu Alfa Eco Fox, confirme o POV e a autonomia. Obrigada, agora com a torre 1186 para acionamento táxi e decolagem. O ajuste no 0116, bom voo. Obrigado, no 0116, torre, depois de meia, obrigado. Onde está o motor, bom dia, 3896, dá essa informação, bom. 3896, bom dia, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desce e mantém o nível 050, o ajuste no 06, dá presente autorizado em TAP, 3896. Bom dia, TAP, 3896, descendo para o 050. Para o táxi, Oceania 6140, POB de 126, 3 horas e 50, alterna Natal. Copiado, 1, 2, 6, 3h50 Natal, então o senhor prossegue via Indy Alpha até o ponto espera, quando então chama a torre na frequência 1, 8, 6, bom voo. Indy Alpha, ponto espera, 2, 8, 6, Oceania 6140, bom dia. Dado interceptar, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5728. Chame a torre no noite decimal, meia, bom pouso. 18, meia, obrigado. Torre Salvador, web 5728, está visual com campo para interceptar o localizador, bom dia. Informação boa. Zona 738, acione identificação, autorizado chegada mar e desce, mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 6, no 6. No 0 no 6. Oi, bom dia, China 6140, ponto espera pronto. O China 6140, bom dia, mantenha o ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera, 6140. Taxa 35595 com 68 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Salvador. Copiado, então prossegue via fase principal em Alfa até o ponto de saída da 10, quando chama a torre 1186, ajustado 10, 16, bom voo. Taxa Indy Alfa, ponto de espera 1286, obrigado, bom dia. Autorizado o pouso pistão no 0, vento 1000 graus, 109, web 5728. Ok, pouso autorizado, mas tem antena com 10.016, Salvador, boa tarde, bom dia, Gono 260, por gentileza, autorização Recife 390. Aguarde de cópia Recife, número 2. 10. Após o Weberinho, mantém o 6140. Web 5728, Paulo aos 04, direito 219. Direito 219, 5728. Papa Romeo Alfa Eco Fox, hangar da Aerostar para acionamento. Papa Romeo Alfa Eco Fox, livre acionamento, chama pronto para o táxi. Amarelo, obrigado. Então é Salvador, bom dia, 3595, ponto de espera, pronto. 595, mantém o ponto de espera, dono zero. Oxen M1 no 40, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 0, 90 graus, com 1 no 0, nós. Iniciando 61 no 40. Romeu, vamos fazer 3 aí. Pelo 355, ali, mantém. 595 ali, mantém cabeceira no 0. Papatango até o Oscar do Lou, prossiga. Autorizado Rio de Janeiro, nível 300, via Upper Zulu 10, após segue a rota do plano, decola da 10 com curva à direita, saída da El Leda Bridge, o controle opera em 120, decimal 8, aciona 5113, coteje. Autorizado Rio de Janeiro, 300, via Upper Zulu 10, depois de passar a curva do rápido plano de voo. 10 pela direita, da curva à direita, da El Leda Bridge, saída. 40, acione 5060. Saída Puca, sobe e mantém o nível 350. 5060, sobe ao nível 350. Saída Puca, o Xené 6140. Deu com a transmissão ruim, um chiado na transmissão. Bem melhor, agora bem melhor. Por gentileza, repita o cotejamento. 35595, autorizada a decolagem, pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Autorizado, 35 graus. Vento no 01. 5728, Juliette para o 09. Juliette 09, 5728. Gol 1260 Recife 390, copia. Copia, gol 1260. Autorizado Recife nível 390, via Upper Whisk 58, decola 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju, o controle Salvador, opera em 120, decimal 8, aciona 5110, coteje. Aqui, autorizado 390, via Upper Whisk 58, 10, esquerda, pós Puca, Caju. 208, transponder 5190, gol 9260. Correto, pô. Quando pronto, chame pushback, acionamento no 08. Camarada. Informativa, pro do portão Interlagos, confirme o POV. 5 a bordo, o ajuste no 0 no meia, reporta fora do solo, o hotel Oscar Zulu. 5595 da trip, decola 09, controle agora em 120, décima 8, tem um bom voo. 208, bom dia. Da pista na 0. 2000, reforço estabilizado, 3896. Controle Salvador, trip 5595, bom dia. Trip 5595, bom dia, contato radar, sabe mantém o nível 140, saída coral. 40 coral, 5595. Autorizado coral da presente. Coral, 5595. Dona 738, décima tem 3 mil pés, o ajuste na 06. 3 mil pés, o ajuste na 06, igual na 73. tem umas casulas na escuta da torre? Confirme a distância em milhas de Mangue Seco daqui de Salvador. Ok, ciente. O 1738, né, está pré-autorizado a interceptar. Reporte estabilizado. Tente com o 1738. 1738, inicie redução para aproximação. Tente. Estabilizado na pista 10, baixar o trabalho. TAM 3896, bom dia, tráfego já avistado, tem livre pouso na 10, vento 1000 graus com 09 nós. Pouso autorizado na pista 10, TAM 3896. Casa do Solo, hotel Oscar Zulu. Ciente, o hotel Oscar Zulu decola da Enrimaus 104, prossegue com a proa do Portão Interlagos e chama o controle Salvador 120-8, tem um bom voo. Claro, até regresso. 5-2005, Altan 2545, direto com meu Fox 018, bom dia, até a próxima. Bom dia, até. Controle, bom dia, o Papa Tango, hotel Oscar Zulu. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Recolado da RMAR, senhor, está ingressando pelo portão Interlagos. Vai com proa de Mangue Seco, grupo Zulu de Mangue Seco. Gente, hotel Oscar Zulu, reporte 20 milhas afastado. 20 milhas afastado, repassará Zulu. Salvador na escuta do Trip Papatão, Quebec. Passando o Quebec, prossiga. Por gentileza, senhora, está fazendo uns testes de mecânica aqui, vai precisar acionar os motores na posição, está na remota 1-2. Irmão meia, vou na 738. Nado. 3 minutos, senhora, apenas. 3? Afirma o 3? Sim, então me chame ao término do acionamento. Chamará. Novo Salvador, voo 9738, final da 10, baixar travado, passando externo. Continua a aproximação, aguarda a pista livre. Gol. Guardando a pista livre, voo 9738. Sola usou na meia direita, 1219. 1219. Gol, livre pouso, puxa 90, 120 graus, 89. Livre pouso, voo 9738. 896 na sua escuta. Prossegue táxi via Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, tá 3896. Ok, estou recebendo novamente o CIAS na transmissão, não copiei os dados, só 2 horas e 55. Novamente, prossegue então via Indy Alpha até o Fonte Espera, quando chama a torre 1986, voz do sino 096, bom voo. Afirmativo, no 096 no ajuste. 8 solo, 119, direito, 1219. Direito, 219, bom no 732. Salvador, gol no 738 na Fox Trot. No 738, Alfa reportando José Juliette. Alfa reportando José Juliette, gol no 738. Alinhada e decolar, pistão 0, 1930 graus, 7 nós.